Começa agora na Antena Web mais uma edição de Playlist. A seguir, não perca mais uma edição muito especial de R.E.M. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. Thank you. programa Estação Antena Web. Thank you. vas a olvidar. Yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor. future. So beautiful. Beautiful. So beautiful. Beautiful creature. Beautiful creature. The most beautiful. साईं तेरी याद महा सुखदाई